சேர பிரசுமான பேசுவாங்க. ஒரு வருஷம் அறுபடையில வேற பார்த்து மூன்று வயசு Standardizing com nosso tipo de atendimento correto, time para puxa estacionamento. Número 8. 08, grato, bom dia. Muito bom dia. Bom dia. Alfa, secretário de Alfa. Repórter antes do Juliette. E Alfa, reportando a Juliette, 389. Doutor, bom dia, compartilhar menor, 0.0, pistão 0, pistão 0. Boa noite, 04, autorizado a decolagem, pistão 90, vento calmo, QNH 190 no 7. Decolagem autorizada, 0804. Confirme, Romeu, Romeu Golfo. Curso de cruzar o 110 a 15 milhas. Nós estamos cruzando 2.500 agora. Azul 4069, mantém no ponto de espera. E aguarde o sucesso. Eu. 301 é a radial ideal. Nova autorizada alinhar e manter. Pistola zero. Procede, capitão número 3 para qualquer guarda. Entre no aguardo, possível coordenador 130, saída com. Sente. Veste 4.000 pés ou está 3153? Está 3153, desce para 2.000, ajuste na 07, reporte estabilizado. 2.000 pés, reporte estabilizado no ILS. Está 3153, onde está o Whisky? Coisa 120, pistão 8. 208, obrigado. Está livre da restrição de altitude na posição pelo e reporta estabilizado. Reporta passando Serra Vita 366, está 3153. Positivo, 2.500, está com referência, considerando a restrição em fila, reportará passando Serra Vitor 366, 31153. Controle no 20, desce 8. Do Brasília, nível 360, via a pêndulo 17, decola com curva à direita, no perfil da Rabo, eleva. Responde 507, controle 208, gol 17 no 3. Zona 705, atendimento correto, time para push e acionamento, portão 02. Chamará o gol, você está aqui. Zona 357, está autorizado pushback e acionamento, chame táxi. Chama táxi. Gol no 897, está pronto para cópia. Autorizado com fins, via Perzulo 16. Nível de voo 360, decola da pista 10, com a primeira curva direita na saída da El Leda após bridge. Acione o transponder 5023 e controle 120 desse momento. Olá, 4.69. Saída da El Leda após bridge. Da El Leda bridge, controle é 120 decimal 8. 208. Gol 1897, cotejamento crossing para push e acionamento, portão 03. Falou, Salvador, gol 9030, atualização, sexta gol. 19030. Informação procede, aguarde o número 2 para cópia. Controle. Salvador, tá 3153. Passar o Serra Vitor 366. Entre zona 53, completa aproximação, torre nono 895. Torre 1895, confere? Afirmativo. Positivo, 1895, tá 3153, bom dia. Bom dia. Controle azul 4069, da Euleda. Azul 4069, contato radar, sabe, mantém o nível 360, está presente Leda após Leda Bridge. Perfeitamente, curvando direito, direto Leda, Leda Bridge. Reportará para o centro externo, da 3153. Quando a sexta, autorizada até a ponte de espera da pista no zero, via parte Wind Alpha, no ponto de espera de meia torre, no 8.95. Confirme que chegou solo. Na parte travada. Tá, 3153, autorizado pouso, pista no zero, vento calmo, QNH 1-0, no 7. Autorizado pouso na 10, na 3153. No 804, Centro Recife, no 3325, no 251. 3325, 251, com Centro Recife, voo no 804. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, Centro Recife, 1260, no 288. 1260, Então, 3597, confirme avistado com o Airbus da companhia. Então, 3597, após o pouso da mesma, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Tá, 3153, no solo 42, direita, chame solo na sequência 121, decimal 9. 19. Meu nome é 03, estou autorizado a estar em ponto de fera da pista na 0, via Pátio, Índia Alfa, no ponto de fera chama a torre, 98, décima 95, ajustado na 0, na 7. Autorizado a via Pátio, Índia Alfa, ponto de fera na 0, 18, décima 95, 10, 97, 07. Bom dia, livrando o circuito. 353, bom dia, prossiga táxi V Alfa, reporte antes do táxi 3 Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3153. 355-94, está pronto para cópia? 355-94, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível de voo 130. A cola da pista 10 com a primeira curva esquerda na saída Coimbra. A saída transponder 0260, controle 120, decimal 8. Tipo 5594, cotejamento correto, time para pushback e acionamento. Preparado, 5594. Tipo 5597, decolado aos 44, chame controle na frequência 120, decimal 8. 208, bom dia, está 3597. Controle Salvador, bom dia, TAN 3597, decola na Arbor. TAN 3597, bom dia, contato radar, sobe e mantém o nível 380, sai da Arbor. Sobe e mantém o 380 na Arbor, TAN 3597. 0 para a primeira curva à esquerda, na saída PUCA, transição Caju, a cena transponder 5022 e controle 120, décima 8. Pois abre o 5, relata o 8, nível 350, da Paula da Rondela, primeira curva esquerda, subida é CUPA, transição Caju, transponder 5022 e o controle 1208, para o voo 9030. Voo 9030, cotejamento correto, chame para posicionamento, portão 01. Camarada posicionado, 01, 9030. Solo Salvador, Sideral 9970. Sideral 9970, prossiga. Bom dia. Autorização 360 para Teresina, por gentileza. Confirma o horário do plano. O normal é 7h40. O DOF fez uma modificação e antecipou para 7h20. É, no caso, seria só 7 horas mesmo, local. Tá bom, obrigado. Paulo Salvador, vou... Sim. ...para o posicionamento do homem. Paciente. Salvador, vou no 7, no 5, no 2, puxa, tá fora. Obrigado. Vou no 7, no 5, autorizado, puxa, vai, questionamento, chame 6. Contato, vou no 7, no 5. Salvador, vou 9030 para o posicionamento do homem. O 9030, número 2, aguarde. Guarda. Só poderia informar para o Sideral a previsão para fechamento da 10 hoje? O pessoal da manutenção passou para vocês? Conforme no TAM, fecha os 1026 Zulu. 1026 Zulu. Ok, obrigado. 9030, pode fazer simultâneo, senhor, com a companhia? O Gol no 715 é o solo? Prossiga. Tem condições de realizar simultâneo com o colega acompanhando o 01, sabendo que vai ser preterido e vai ser, passar a ser o número 2? Afirmativo. Senta então, coordene com a equipe de solo para posicionar sua aeronave adentrando no pátio 3, o no 715, por gentileza. Então vai coordenar para o pátio 3, o 715. O 9030 coordena com a equipe de solo, realiza simultâneo com 737-800 da companhia, que já iniciou no pushback. Falou, obrigado. 208, gol no 607. Controle Salvador, gol no 607, bom dia. Gol no 607, bom dia, contato radar. Sabe, mantenha nível 360, saída da El. Subindo 360 na Dael, gol no 607. Então, 3597, Centro Recife, no 260, no 288. 260, 288, está 3597, bom dia. 297, prossiga. Boa noite, 97, aguarde, número 272. American 980, squawk hiding, clear Amman arrival, flying Amman position, descend and maintain flight level 050, altimeter run 017. Salvador, voo 9030 para ataque, 972 a bordo, economia de 3 horas e 8 minutos, retornando Natal. Natal. 9030, autorizado o táxi da Ponte Férias da Pistão, na 0, via Índia, Ponte Férias Metrô, no 8695, registrado na 017. Sim, 2J da Ponte Férias da 0, Ponte Férias da Chama 2, 1895, voo 9030. Para o táxi do 1795, 1 fica a bordo, alterna aqui na oficina, 3h49. 1795, autorizado o táxi da Ponte Férias da Pistão na 0, via Pátio Índia, no Ponte Férias Metrô, 9895, registrado na 0 e na 7. atmosfera, bate 5.0, 5.5, gol, 7.5.5. Solo trip 5.5.4, dando parte 3 para pushback acionamento. Trip 5.5, 1.4 autorizado pushback acionamento, chame táxi. Agora táxi, 5.5.4. Sapatango Lima Azul, Golf, prossiga. Gol 9030, autorizado a alinhar e decolar. Pista 1-0, vento calmo, Canadá 1-0, 1-7. Autorizado a alinhar e decolar 1-0, gol 9030. Chegou a helicóptero. Lima Azul, Golf. Mike Juliette, Romeu, prossiga. Gente, agora de cópia número 2, Mike Juliette, Romeu. Gol 897, está autorizado o pushback e acionamento no portão 03, apresentando o táxi do Boeing da companhia. Gol 9705, autorizado a alinhar e manter pistão 1-0. Alinha solo. Poderia confirmar se o plano Yank sai inicialmente no 050? 045, visual o plano até Ituberá. Sente então. Patrulha em 908, gol 9030. Controle Salvador, gol 9030, passando 1.500 pés de subida, UCA. Gol 9030, bom dia, contato radar, sobe e mantenha o nível 350, saída PUCA. Subindo para 350, PUCA, gol 9030. Gol na 607, centro Recife no 3325, no 251. 3325, 251. 7, vento calmo. Tira pela área de alvo zero, gol 97. Alô, Salvador, bom dia, APTA Cargo 6570, para autorização, sente da Golf. APTA Cargo 6570, confirma o horário do plano, por gentileza, ainda não recebemos. É o 1035, está um pouco cedo aí. Sente, assim que chega o plano aqui, a gente chama para a coordenação. Ok, está na escuta. Poderia só confirmar a saída? O plano é para Recife. PUCA, se a rota for para o 58. PUCA, treino seu Caju. PUCA, Caju, obrigado. Trip 55 no 4, táxi em frente, seguirá o Boeing da Gol. É, táxi via Pátio 1 no Índia. No ponto de espera, chama a torre 10895, altímetro 1097, o Trip 55 no 4. Esse vai seguir o tráfego da Gol como número 2, via Pátio Índia. Ponto de espera, vai chamar a torre 10895, ajustado 1017. Trip 55 no 4. No 7 no 5, decolado aos 5, 7, chame o controle na frequência 120, décimo 8. 208, bom dia. American Airlines 980, after a man position, descendement in 2000 feet, QNA 2017, and clear the final approach, let's exhale, runway 10, report the on localizer. Controle, bom dia, gol No 715, cruza 2400. Gol no 715, contato radar, sabe, mantém o nível 360 e sai da árvore. Árvore 360. Autorizada a linha área de decolar, pista 1 a 0. Vento calmo, QNH 1 a 0 na 7. Decolagem da 1 a 0, 1 a 2, 4 a 0. 1973, informação com o Golf, é o número 4 da Confirmando, então 3 a 5 a 3 chamou o solo. Zulu Golf Ituberá 045, pronto cópia. Lima Zulu Golf Salvador Ituberá 045 é o nível, decolado no 7, primeira curva à direita, corredor axé, restrito mil pés até o farol da barra ou liberação do controle. Acionando o transponder 0263 e o controle opera 120.8, Lima Zulu Golf, pátio da aeroestaca, coteja. Do POB, Lima Zulu Golf 05, pátio da Aerostar, hangar da Aerostar, chama torre, corre na BET, não é isso ou Aerostar hoje? A BET então, é, chama a torre, 10895 para acionamento táxi. Solo Sideral 9970, bom dia, autorização 360 Teresina. Eu tenho 340, o Sideral 9970. É o número 3 para cópia. Ok, pode ser, depois a gente modifica. Na escuta. O Mac Delete Romeu, a intenção hoje é sobrevoo Parque Pituaçu e Avenida Paralela. Mata Escura, desculpa aí a ignorância, pois desconheço. Trip 5594, autorizado a alinhar e manter pistão na zero. Jet Romeu, voo local, Salvador, sobrevoo de Mata Escura, 500 pés é a altitude, decolada 1-7, primeira curva à direita, linha do litoral, sobrevoo linha do litoral sul, na frequência do controle 120.8, aciona 0115 no transponder, o controle opera hoje em 120.8, o Mac Jet Romeu. Decolada 201, chame o controle na frequência 1-2-0-8. 208, bom dia. Olhe Salvador, gol 1897, bom dia. 1897, bom dia, contato radar, sabe, mantém o nível 360 e saída da El. Da El vai subindo ao 360, 1897. Solo Adson 6570, está pronto, posicionamento. Decolagem, pistão na 7.